Seu Gervásio, o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez. O dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira. Ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por vez. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo, tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Vi diverso meu endereço, apareça quando quiser. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez. O dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira. Ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por vez. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo, tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Vi diverso meu endereço, apareça quando.